Mas eu quero ver todo mundo agora com a mãozinha pra cima. Vai, Paulo! Uma noite com você e eu não consigo te esquecer. Uma aventura que virou paixão, enlouqueceu o meu coração. E agora toda noite quero você. Será que ainda vai voltar? Será que vem me procurar? Eu me queimei no fogo do amor e o desejo não apagou. E agora toda noite quero você. Impossível esquecer o seu olhar. Irresistível o seu jeito de amar. Impossível te perder você assim. Irresistível, quero ter você pra mim. Será que ainda vai voltar? Será que vem me procurar? Eu me queimei no fogo do amor e o desejo não apagou. E agora toda noite quero você. Impossível esquecer o seu olhar. Irresistível o seu jeito de amar. Assim, irresistível, quero ter você pra mim. Impossível esquecer o seu olhar. Irresistível, o seu jeito de amar. Impossível te ter de você assim. Irresistível, quero ter você pra mim. Irresistível, o seu jeito de amar. Impossível, te perder você assim. Irresistível, quero ter você pra mim. Impossível. Essa galera que tá impossível, hein?